sangue bom pro acionar. Só criminoso que de nice agora está no ar. Segura agora a bronca, pois o bicho vai pegar. Só maluco lado a lado, feito todo pra rima. Original, normal, o que você me diz? Se não se liga no som, não vai ser feliz. Campinas, a área, o som, pancada. O crime é o tema, ser criminoso é ter levada. Palavra renegada na mente dos grandes. Mas desse modo maluco, eu vou adiante. A rima daqui vai fazer você passar mal. Só ideia forte de efeito moral. Pois minha vida é amarga como fel. Droga, polícia, bandido, realidade cruel. Sempre de frente com a cena do crime. Desse modo, só papo de quadrilha se define. Pois sou rapper, sou da rua, sou consciente. Com uma arma na mão, baseado na mente. Sobrevivente, ativo, ciente do perigo, eu digo. A morte, sinceramente, é pra quem dá motivo. Popero vai tremer, larga de já correr. Roqueiro se doer, pagodeiro vai se fuder. Pois da rima é minha cara, não vou parar. Verbo pesado, aí, agora eu vou decolar. Prega uma falsa união, olha aí, uma lição. O nome já diz tudo, verbo pesado ou simplesmente VP. Pra você ficar ligado, otário. Há muito tempo eu queria fazer algo assim. Trocar ideias, palcos, rimas com pessoas afim. De acabar com lixo fonográfico, que de modo bem prático aumenta passo a passo. Isso até agora. VP está na fita contra os vendidos e parasitas. Cada um aqui tem seu objetivo. E exatamente por isso que estamos reunidos. A firma é forte, a ideia é sincera. Não tem caô, caô, se gaguejar o bicho pega. É a primeira vez que você vê isso. Três grupos assumindo um compromisso. A ideia veio lá da oeste. Vai espalhar com uma peste. Eu W assino embaixo. Ou você, otário, vai querer fazer um teste. Decolando. Meu nome viu, Neil, para 998. Verbo pesado é como um soco. Pra tristeza de muitos, alegria de poucos. Aqui, mano, o papo é cabuloso. Nada de maquiar o que está errado. Se você der mancada, cuidado. VP é o verdadeiro terror do relato. Nossas rimas e ideias vão te deixar sufocado. Aí vai um toque pros discos que me disse. Verbo pesado é o começo de uma história que se resume num livro repleto de glórias. VP, agora o verbo decola. Se fecha a comédia, o verbo decola. Só se não quiser.